é fantasia, qualquer coisa pode acontecer. Todo mundo tem que ter um sonho pra viver. Marina e Anne foram convocadas pela Princesa Esmeralda para se tornarem guerreiras mágicas e salvarem o mundo mágico de Zephyr. Nessa jornada, elas têm combatido vários inimigos que insistem em atacar incessantemente. Mas agora Zagar, o mestre de todos eles, resolve entrar na batalha pessoalmente. Deixar você machucar mais ninguém e vou manter minha promessa. Guerreira mágica, o que lhe dá essa confiança para continuar? Será só uma promessa? Deixa compensar essa força no seu coração, fazendo com que você durma em paz com meus poderes mais violentos. Eu voltarei. As meninas, tendo ressuscitado os três gênios, completam agora o seu treinamento e se tornam guerreiras mágicas. A verdadeira guerra contra Zagar está prestes a começar. As guerreiras mágicas contra Zagar. Versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Zagar, por favor. Este mundo de Zephyr não pode morrer. Eles imploram, guerreiras mágicas. Sejam rápidas, mais rápido. Venham até mim antes que um terrível erro não possa mais ser corrigido. Salvem Zephyr. Rápido. Salvem Zephyr. Salvem Zephyr. Estranho estar assim dentro do gênio. E quanto a você, Anne? Está enxergando sem seus óculos? É, de repente passei a ver muito bem sem os meus óculos. Será que tem a ver com os poderes desta armadura? Zephyr é uma terra onde a força de vontade determina tudo. Que legal poder me livrar das lentes só com um pensamento positivo. É uma sensação tão estranha. Até agora não acredito que estou dentro do gênio. Os gênios. Primeiro foi um dragão, depois um pássaro e agora um leão. O interessante é que, na verdade, eram robôs. Cada gênio tem um coração e uma vontade própria com os quais souberam reconhecer o valor de cada uma de nós. Nisso você tem razão, Marine. Nós fomos capazes de evoluir a cada passo e com isso desenvolver as espadas que Priscila forjou com sua vida. É por isso que agora estamos aqui, graças a Priscila, que fabricou armas tão incríveis para nós e com as quais nós chegaremos lá. Priscila, a quem eu infelizmente não pude ajudar. Ao Guru Clef, que descobriu um jeito de continuar nos ensinando, mesmo tendo sido transformado em pedra. E a Mokorna, que nos mostrou todo o caminho. E é claro, tem o Férreo, que além de nos ajudar, nos deu o orbe mágico. É, o Férreo. Também encontramos todos os tipos de inimigos. Alcyon. Ascot. Caldina. E Rafaga. Houve aqueles que nos entenderam. Aqueles que nos combateram. Mas ainda há um à nossa espera. Zagar tem que ser eliminado. Eliminando. Zagar. Poderemos salvar a Princesa Esmeralda. E, em consequência, Zephyr. O Orbe Mágico. Lucy, o que aconteceu? O Orbe Mágico está brilhando. Aqui é. Princesa Esmeralda de Zephyr. Princesa Esmeralda? Minhas guerreiras, estou cada vez mais fraca. Não há mais jeito de eu me comunicar com vocês, além desse dispositivo. Você está bem? Zagar lhe fez alguma coisa? Guerreiras mágicas, não tenho muito tempo. Por favor, atendam o meu pedido. E... salvem Zephyr! Salvem Zephyr! Princesa Esmeralda, onde está? Onde está? Essa luz! No céu, onde as luzes se encontram? É onde eu estou. Essa luz. Minhas guerreiras, por favor, corram, corram. Eu... Princesa Esmeralda! A voz dela foi cortada. O que será que aconteceu? Guerreiras mágicas convocadas do mundo místico. Por favor, respeitem a lenda. Essa é uma regra em Zephyr. Um compromisso desse nosso mundo. E não há nada que possa quebrá-lo. Entenderam? Não há nada que possa quebrá-lo. Eu sei disso. Zagar! Eu fui o escolhido para amparar suas orações como pilar deste mundo. Eu conheço a lei maior de Zephyr, onde todas as coisas devem ser determinadas pelo coração de um só ser. Sei disso melhor do que qualquer um. Zagar, está ferido? Não é nada. Estou prestes a acabar definitivamente com as guerreiras mágicas, indo contra a sua vontade. Por que se preocupa comigo? Nagar. Esmeralda, muito embora eu deseje ver um sorriso seu, tudo o que eu tenho conseguido é fazer com que você chore. Eu sou aquele que tem lhe trazido só sofrimento e dor. Saga. Se eu quiser proteger, eu não posso. Saga. Não há outra saída. Eu terei mesmo que destruir as lendárias guerreiras mágicas. Espere, Saga. Saga! Mestre Zagar, é mesmo verdade o que eu acabo de ouvir? Esse segredo que você sussurrou para a princesa, foi verdade o que disse a ela? Não pode ser, Mestre Zagar. Não pode ser. E se for, Alcyon? Não pode. Não pode ser. Se for verdade... Então, por que eu combati as guerreiras mágicas esse tempo todo? Traí o Guru Cleve e experimentei tanto sofrimento e tudo por você. Fez tudo por você. Cada um luta pelos seus interesses. Você não é exceção. Foi por seus sentimentos que você lutou. E não para me ajudar. Não! Foi tudo por sua causa! Você não me engana. Além de ser inútil, só diz um monte de asneiras. Você é uma guerreira medíocre. Suma para onde quiser. Meninas, olhem só aquilo. É um gênio? Existem outros gênios além desses três? Lendárias guerreiras mágicas. Então chegaram até aqui. Essa voz é de... Zagar! Então Zagar também tem um gênio? Nós precisamos dos nossos gênios, porque o inimigo também tinha o seu. Foi por isso que acordar os gênios foi uma das provas para nos tornarmos guerreiras mágicas. Eu coloquei toda a minha força e meu coração para obter meu objetivo de eliminar vocês. Morram, guerreiras mágicas! Morram! Yeah! saga. Zephyr está no fim. Não dá mais. Zephyr está no fim. Acabem com isso. Ele vai ceder. Acabem com isso. Nem todas as lendas sobrevivem. Eu vou pulverizá-las, guerreiras mágicas, com minhas próprias mãos. Relâmpagos do céu! Ataquem! Nesta missão, não podemos perder numa hora como esta. Vamos juntar as nossas forças e tentar o impossível. Se tivermos que ir para casa, teremos que ir juntas. Portanto, não podemos perder. Não vamos perder! Por que você raptou a Princesa Esmeralda? Princesa, o pilar desta civilização, Zephyr não sumiria sem as orações dela, assim como todos os habitantes desta terra. Correto. Então por quê? E por que só a princesa tem que rezar pela paz de Zephyr? Ah! Ah! Lucy! Lucy! Por que a Princesa Esmeralda tem que ser a única a sustentar essa terra com suas orações? A pessoa escolhida como pilar não tem liberdade. Orar por esta terra é seu único destino. Por que Esmeralda é a única a usar os grilhões de ser o pilar de Zephyr e viver a vida desta forma? Feixes de força! Fissão nuclear! Nós vamos voltar a Tóquio juntas. Nós jamais trairíamos nossos amigos. Nós não vamos perder! Turbilhão! Princesa Esmeralda, você está livre. マジックナイトレイヤース、伝説のマジックナイト、驚異の真実、絶対見てね。